Então, alguém aqui no intervalo perguntou sobre os diversos deuses hindus e como eles têm tantos deuses. Isso deriva primeiro, justamente da primeira premissa do hinduísmo, que é o transcendente é inefável. Quer dizer, você não pode expressar, certo, o que é o fundamento último da realidade. Certo? Sendo ele inefável, você só expressa ele simbolicamente. E a característica de toda expressão simbólica é que ela pode ser substituída por outra expressão simbólica diferente, mas equivalente. Isso é a mesma coisa que o seguinte: você tentar expressar o mistério da Trindade. Então você vai usar um monte de símbolos, né? Não, é como um triângulo, né? Mas Deus não é um triângulo. Não é isso? Quer dizer, é um objeto que não tem como ser significado na língua humana, só de modo simbólico. Como um símbolo nunca expressa tudo do objeto, ele só indica algo do objeto, um outro símbolo pode indicar uma outra coisa completamente diferente. Tá claro isso aí? Significa também que quando está se falando de algo de outro mundo, né? Exatamente, exatamente. Por isso a dificuldade. Certo. De algo que não se alcança com o pensamento discursivo. De algo que só pode ser alcançado numa esfera muito mais íntima do indivíduo humano do que o pensamento. Tá claro isso aí? Tudo que você pode expressar claramente e literalmente está sob o seu domínio. Mas o próprio Deus não está sob o seu domínio, então você não pode expressá-lo tal como ele é. Toda expressão já é uma adaptação. Então os Vedas, partindo dessa premissa, eles vão apresentar várias descrições de Deus, várias descrições do absoluto. Tá claro isso aí? Outra questão que levantaram é: ah não, porque os hindus são pacíficos e eles não ficam matando uns aos outros. E aí eu disse: olha, isso não é bem verdade. Os hindus não são tão pacíficos assim, certo? Um dos grandes clássicos da literatura hindu é sobre justamente uma guerra de um sujeito contra seus próprios parentes. Então, a história hindu é cheia de assassínios e massacres, como a história de todos os outros povos. Então, o hindu não é mais tolerante do que os outros. Isso é só uma visão mítica que nós temos aqui, não estando na Índia, não tendo vivido a história da Índia. A gente tem essa impressão. Por quê? Porque uma equivalência doutrinal. Então, quando um sacerdote hindu diz: olha, algumas pessoas chegam a Deus pelo cristianismo, outras chegam pelo vishnuísmo e outras chegam pelo islamismo. Dizer isso é uma coisa. Botar todas as pessoas para conviver na sociedade em paz é outra completamente diferente. Certo? E o próprio hinduísmo já tem um mecanismo que vai falar: não é possível botar todas as pessoas para conviver em paz. Por quê? Porque a ordem social é uma expressão simbólica do Sanatana Dharma. Então, se ela é simbólica, significa que uma ordem simbólica é uma ordem que implica necessariamente em algum elemento de desordem. Tá claro isso aí? Tá claro esse elemento? Quer dizer, eles mesmos sabem que não é possível uma paz absoluta no terreno da ordem social, no campo da ordem social. Isso é impossível. Certo. O que que os Vedas oferecem? De fato, isso é uma característica especial dos Vedas. Eles oferecem explicitamente o princípio fundamental da ordem social. E nesse sentido, a sociedade hindu é mais pacífica. Eles vão dizer, olha, existem quatro categorias hierárquicas de funções sociais. E a ordem social depende, em última análise, da hierarquia correta dessas funções. Isso são as quatro castas. Mas, de novo, dizer isso não é solucionar todo e qualquer problema de desordem social. É dar simplesmente um princípio de, vamos dizer, otimização da ordem social. Tá claro isso aí? Praticamente, ele se estendeu um pouquinho para o Oriente, né? Um pouquinho para o lado mais oriental da Ásia, mas não muito mais. Dessas das grandes religiões, cristianismo, islamismo, judaísmo, essa é uma das, como o judaísmo, é uma religião que não se espalhou muito. Não, isso tem alguma coisa na natureza dela? Que, sim. O budismo é posterior e, no entanto, acabou. Sim. Existem duas coisas na natureza do hinduísmo que exigem isso. Certo? As narrativas simbólicas dos Vedas estão quase sempre associadas a lugares. Isso em tal monte, desceram tais deuses assim, isso, e eles fizeram tal coisa que deu tal forma para esse monte. Então, se faz parte da sua religião a adoração desse Deus, você tem que ir naquele monte de tempos em tempos. Você tem que fazer peregrinações para lá. Então você não pode, na prática, estar muito longe de lá. Pelo menos até o século XX não podia. Sim, o cristianismo e o islamismo também. Mas eles dois colocaram o seguinte, que você só tem que fazer essas peregrinações se você puder. Exatamente. Então a peregrinação à Meca está lá, o mandamento de peregrinação à Meca. Faça a peregrinação à Meca uma vez na vida, se você puder. Então, evidentemente, a ligação com o local ela é firme do ponto de vista abstrato, mas tênue do ponto de vista concreto. Não é isso? Sim, exatamente. Também a possibilidade de conversão. O segundo elemento que dificulta a difusão do hinduísmo é, bom, para um sujeito que não vive já há séculos numa sociedade de castas, como você define qual é a casta dele? Quem e como? quem vai definir e como vai definir. Então tá bom, agora você vai entrar no hinduísmo. Você era brasileiro e agora você vai virar hindu. A que casta você pertence? Não basta a certificação de um Brahma? Mas como que o Brahma não pode garantir que a certificação dele é suficiente? Como ele mesmo pode garantir? Ele mesmo vai falar, eu não sei? É complicado? Pode parecer uma coisa agora e daqui 10 anos se revelar outra. Agora, se eu conheço a história da sua família, eu vejo que nas últimas 10 gerações a maioria das pessoas tinha de fato uma evidente inclinação sacerdotal e intelectual, 99% de chance que você também tem. Basta você se esforçar para ativar. Entendeu? Então, quer dizer, na prática é difícil. E outra, e se eles decidirem que você é Shudra? E aí? Você vai topar? E se decidir que você é pária? Aí seu trabalho vai ser limpar fossa. É o único trabalho que eles aceitam, o único emprego para você é limpar fossa, porque você é pária. Não, peraí. Esse é um impedimento concreto. Tá claro isso aí? Sim, sim. Quer dizer, veja bem, as diferenças que são propostas desde o início numa religião, elas são mais maleáveis no começo, ou menos definidas no começo e mais formais no final. Não é isso? Então, por exemplo, como você faz hoje para definir quem é bispo e quem não é na igreja? Existe uma série de critérios formais. Os critérios formais que o Cristo não explicitou quando ele estava selecionando alguns bispos. Não é isso? No entanto, ele tinha algum critério para selecionar. É? Não é isso? Ele lá fala, ele pegou 72 discípulos e falou, vocês vão pregar para todo lugar. E segundo a tradição, todo mundo fala, olha, esses 72 eram o que hoje a gente chama de bispo. Mas na hora ele não falou, você é bispo e para virar bispo tem que fazer isso, isso, isso e isso. Quer dizer, a formalização dos critérios é necessária na medida em que? Na medida em que cresce a população daquela religião. É certo que no período de revelação dos hinos védicos, eles tinham critérios para decidir quem era Brahmani, Shudra, Vaishya e Kshatriya. Mas esses critérios eram intuitivos e não expressos. No decorrer das gerações, você teve que ir formalizando. Quando você formaliza os critérios, eles não se aplicam a determinadas categorias de pessoas. Tá claro isso aí? Quer dizer, existe um problema concreto. No final, a possibilidade de ser hindu ou não se torna na prática uma questão étnica. Se é de família indiana ou não. Do mesmo jeito que na prática, ser judeu ou não é uma questão étnica. Não é que em princípio é só uma questão étnica. Não, em princípio podem haver conversões. Mas concretamente vai ser muito difícil. Para essas duas religiões vai ser muito difícil. Existe algum indiano que Cara, existem inúmeros indianos que não são hindus. Sim, a grande maioria da população. Mas aí é que tá, veja bem. Hã? O indiano cristão é hindu. Porque veja bem, para ele não ser mais hindu, quem é que decide se ele não é mais hindu? É o sacerdote hindu, não é ele. O sacerdote hindu vai falar: você é cristão, mas você é hindu. Porque você também, porque o cristianismo é uma expressão do Sanatana Dharma. Não, eles excluem várias pessoas, várias categorias, tem várias religiões que eles falam. Isso aí não é religião, isso aí é piada. Oi? Não, eu ia falar, então não tem indiano que não seja hindu, mas você falou não, eles... Não, existe, existe. Por quê? Porque existem religiões ou pseudo-religiões que não são reconhecidas entre os sacerdotes hindus. A macumba não é reconhecida como religião. Ninguém gosta de brasileiro, pô. Só porque é do Brasil. Olha, macumba não é aceita. Não, a maçonaria, exatamente. A maçonaria nunca se propõe como uma religião. É, exatamente. Ela pode até ter originariamente propósitos que têm alguma ligação com os propósitos religiosos, mas não é uma religião. Quem você adora na maçonaria? Não tem um objeto de adoração específico. Tanto que os próprios maçons... É, exatamente. Os próprios maçons vão falar: não, você pode ser muçulmano, judeu, cristão, o que for, ateu, certo? O positivismo inventou uma pseudo-religião. Ele criou uma religião. Eles criaram uma pseudo-religião. Esse foi um dos propósitos iniciais do positivismo. Temos que criar uma nova religião. Porque o positivismo, ele, em termos de religião, ele classificava a história da humanidade em três períodos. É isso, o período politeísta, o período monoteísta e o período racional, que obviamente começava com o próprio positivismo. Então, quer dizer, existem religiões que não são, por exemplo, budismo não é aceito pelo hinduísmo de jeito nenhum. Não, hoje em dia eles têm muita tolerância com os budistas, porque os budistas apanharam muito. Mas é só por isso. Eles falam, não, budismo. Não, porque a primeira coisa que o Buda fez foi falar: ah, o sistema de casa não vale nada, pô. Talvez porque as religiões hindus, as diversas religiões hindus, estejam muito decadentes. Talvez seja por isso. Exatamente, é também. Os hindus também não aceitam aquilo lá como religião. Exatamente. Ah, o hindu, o indiano que vive na Índia e é cristão, ele tem que aceitar o sistema de castas. Exatamente. Do mesmo jeito, isso é encarado pelo cristão indiano como assim: não, do mesmo jeito que se eu estivesse nos Estados Unidos, eu aceitaria a lei do país. Isso aí, o sistema de castas é a lei daqui. Então a gente aceita essa lei. É assim que o cristão indiano encara o sistema de castas. O cristão indiano que vive na Índia tem que aceitar o sistema de castas. Certo? Quer dizer, recentemente essas coisas estão mudando, porque a própria Índia está mudando. Certo? Mas uma característica é um problema que surgiu no hinduísmo é que justamente os dois últimos grandes santos hindus aboliram na prática o sistema de castas. Que foram justamente o Ramakrishna e o Ramana Maharshi. Eles falaram: olha, o sistema de castas é perfeitamente válido, mas não é ele que está acontecendo aqui na Índia. Os caras que todo mundo está chamando de Brahman não são Brahman, os caras que todo mundo está chamando de Shudra não são Shudra. Então o sistema de castas é válido, mas ele já não existe mais. Talvez isso esteja ocasionando muitas conversões ao budismo. Sim, o islamismo é aceito. Mas também é antitético, né? Porque daí o muçulmano, ele se sente daí provavelmente oprimido, né? Veja bem, na Índia, tanto os muçulmanos quanto os cristãos, eles fazem tudo o que lhes é possível para converter os outros indianos para aquela religião. Porque isso faz parte da religião deles. E isso, é claro, gera certos conflitos sociais. Certo? Mas o que o hindu vai fazer? Ele vai falar: não, isso é inevitável. Os conflitos entre vishnuitas e shivaitas foram muito piores na história da Índia. Tá claro isso aí? Então, quer dizer, uma coisa é o hinduísmo em princípio, outra coisa é ele de fato. Quer dizer, de fato o hinduísmo está se extinguindo. Por que ele está se extinguindo? Porque o sistema de castas não está mais sendo aplicado como deveria ser aplicado, segundo os grandes santos hindus. Quer dizer, isso não é uma opinião fora do hinduísmo. Então, tanto Ramakrishna quanto o Ramana Maharshi falaram: olha, eu aceito todo mundo para receber meus ensinamentos. Então, o Ramana Maharshi, aqui no meu ashram é o seguinte: o Brahman, quando é o dia dele de servir a comida, ele tem que servir a comida no prato do pari. Aí acabou. Certo. Por quê? Porque esse cara que vocês estão chamando de pari não é pari, e você que está se chamando Brahman também não é Brahman. Certo. Então, isso obviamente causará a extinção do hinduísmo. Ou talvez a sua renovação num pequeno grupo. E começar a... Em nenhuma das duas. Não tem a menor ideia. Realmente não tem a menor ideia. Porque se por um lado, em termos de organização social, ele está tão decaído, por outro lado, existem manifestações de vitalidade espiritual muito grandes em alguns mosteiros, tem alguns santos muito evidentes ali. Então é possível que um monte de gente se converta ao budismo e um pequeno grupo forme um hinduísmo como ele era, certo? Mas isso também está sujeito a muitas contingências históricas, porque se esse pequeno grupo for dominado pelo grupo maior, e a ordem social e política do grupo maior de budistas se impor sobre eles, eles não podem aplicar o sistema de casta. Então isso é muito complicado de saber. Certo. Os próprios hindus não se incomodam com isso. Por quê? Porque para eles, como eu falei, a nossa religião é o Sanatana Dharma. A nossa religião é eterna. Se mudarem as formas de expressão, mudaram as formas de expressão. É claro que com a perda de uma forma de expressão, algo se perdeu humanamente. Mas esse algo é substituído por outro. Não, o Sanatana Dharma existe fora do sistema de castas. Porque o Sanatana Dharma é anterior ao sistema de castas. O que o Sanatana Dharma diz? É o seguinte: olha, se você não aceita o sistema de castas, eu não posso garantir que você está no Sanatana Dharma. Tá? Então você está por sua própria conta. Mas eles mesmos admitem que existem, entre os bárbaros existem também religiões que são expressões do Sanatana Dharma. Uhum. Quer dizer, entre aqueles que não bárbaros ou aqueles que não admitem o sistema de castas, evidentemente. Tá claro isso, hein? Shivaitas, é isso. Porque os seus ritos, mandamentos eram muito diferentes. Muito diferentes. Eram extremamente opostos. Pois é, como é que eles vêm? Como é que eles vêm? É simples. As pessoas são diferentes. São expressões diferentes, veja bem, não são ramos, são expressões diferentes do Sanatana Dharma. No caso, o Vishnuísmo, o Shivaísmo, são expressões védicas, quer dizer, baseadas diretamente nos Vedas. Então não tem como uma impugnar a outra. Dentro do ambiente hindu não tem como uma. Mas o esforço de uma para dominar politicamente a outra e aí acabar com todos os seguidores da outra foi assim, é histórico. Então, xiitas e sunitas, é assim, se você é shivaíta, você não pode ir numa vila vishnuíta à noite, porque você não sai de lá. Não, veja bem, não é uma disputa de poder. Não dá para reduzir as disputas religiosas a disputas de poder. Você entendeu? É simplesmente o seguinte: ninguém troca o certo pelo duvidoso, entendeu? Especialmente em questão religiosa. Quando você tem uma experiência religiosa, vamos dizer, completa, que te põe numa religião, te torna budista ou cristão, ou judeu, mesmo que você entenda que as outras, né, parece que é verdade também, você nunca vai trocar uma pela outra. E quando você sentir que o outro grupo é uma ameaça para esse, você vai defender esse com tudo que você puder. Do mesmo jeito que as pessoas defendem a própria família. Percebe? Quer dizer, esse é um processo natural, não é uma disputa de poder. É um esforço para perpetuar algo que é melhor do que você. Que você sabe que é melhor do que você. E que é importante que esteja presente para os seus filhos, para os seus netos e bisnetos. Não, é simples, olha. É simples. Eu sei que hoje em dia isso é difícil, porque as pessoas, hoje em dia as pessoas no, aqui no Ocidente, elas não têm religião com a mesma intensidade que todo mundo sempre teve. Certo. Mas vamos pensar o seguinte, vamos substituir religião por comida, tá? Ao invés de usar a palavra religião, vamos usar a palavra comida. OK? Alimento. Então você trabalha, você ganha dinheiro, você compra um alimento para os seus filhos. Não é isso? O que que vai acontecer se você está numa vila e só a sua casa tem alimento? Todas as outras não têm. Exatamente. Você entendeu? Então o que acontece? Com religião é a mesma coisa. Se você está numa vila e só a sua casa tem aquela religião, seus filhos e netos serão bombardeados com a outra religião o tempo todo. E a sua família vai perder a religião que ela tinha. E você não sabe se ela vai ganhar outra equivalente. Você entendeu? Pois é, o que vale para a comida vale para a religião do mesmo jeito. Por quê? Porque todos os povos sempre encararam a religião como o objeto de uma necessidade natural, assim como o alimento. As pessoas precisam de alimento, precisam de roupas, precisam de lei, justiça e precisam de religião. Elas precisam de tudo isso. E de vez em quando você tem que lutar para garantir isso. Percebe? Então dizer que é uma luta por poder é assim, é uma ignorância completa da natureza das coisas. Então, por exemplo, São Bernardo pregou a cruzada para retomar Jerusalém. Se você estuda a vida de São Bernardo e estuda a psicologia dele, você vê que ele não tinha nenhum desejo de poder. Se existia uma coisa que não existia na psicologia dele, era desejo de poder. Então por que ele pregou isso? Por desejo de manter viva a sua religião, para que as gerações futuras pudessem ter aquela religião. Percebe? Aliás, a reação cristã foi bastante tardia. Sim. Não, porque antes eles olhavam e falavam, isso não é ainda uma questão de sobrevivência da religião. Não precisa fazer isso agora. Só no momento que eles viram, opa, isso aí está ameaçando a unidade do nosso mundo religioso. Isso quer dizer o quê? Na prática, os mundos religiosos precisam de fronteiras. Assim como o mundo econômico e o mundo político precisam de fronteiras, o mundo religioso também precisa de fronteiras. Ele precisa de um território onde aquilo se possa exercer livremente, sem coerção contrária. Você entendeu? Sem perigo de contaminação. Percebe? Quer dizer, isso aí está sempre no começo de toda a religião. Está lá na... acho que é São Timóteo. Ele fala, olha... preservai o depósito da fé. Guardai o depósito da fé. Vocês receberam um negócio. Agora não deixe isso se perder. Não dissipe esse tesouro. Percebe? Toda pessoa que tem uma religião sabe que aquela religião é um tesouro. Que ela tem que preservar. Mas dá para estabelecer uma hierarquia no sentido de que de repente você percebe que a outra é espiritualmente mais elevada, te dá uma compreensão melhor do sagrado, te religa. Aí você descobriu que você pertence àquela religião. Você não descobriu que ela é melhor, você descobriu que você pertence a ela. Isso não, percebe que uma conversão não é um juízo sobre a religião, é um juízo sobre você. Você não tem como, certo, provar que uma religião verdadeira era negativa em relação à outra. Quer dizer, não, o hinduísmo é mais rico do que o cristianismo. Você não tem como fazer isso. Você tem como perceber o seguinte, olha, no hinduísmo eu tenho mais religião do que no cristianismo. Eu pego mais da religião nessa aqui do que na outra. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as fronteiras religiosas existirão, certo? Primeiro como uma necessidade prática e segundo, elas serão determinadas justamente pela necessidade prática. Sim, exatamente. Então, assim, qual a religião que tem mais adeptos? Aquela que mais pessoas percebem como a sua religião. Simples. Desde que não haja um elemento de coação. Veja bem, o limite entre um processo educacional e um processo de coerção é muitas vezes nebuloso. Entendeu? Porque, por exemplo, quando você está educando uma criança, tem que ter muito de coação. Entendeu? Então, por exemplo, se você olhar as crianças, você vai ver que é o seguinte: tem crianças que gostam de rezar e tem crianças que detestam rezar. Mas para você ensinar a sua religião para ela, você tem que obrigar ela a rezar. Umas você não precisa. Umas, pelo contrário. Todo dia elas vão vir te perguntar: não está na hora de rezar? Não está na hora de rezar? Hã? E outras é assim, ó. Tá aqui, ó. Aqui está o chinelo. O que você quer? A oração ou o chinelo? Com comida, não é assim? Hum? Não tem criança que gosta de comer e criança que não gosta de comer? E se esperar que essa necessidade ela surja lá na frente? Eu não posso esperar. Eu nem sei se ela vai viver lá para frente. Percebe? Isso é a mesma coisa que o seguinte: não, vou esperar que a necessidade de comida surja mais para frente na criança. Ótimo. Às 3 da manhã ela vai acordar te pedindo comida, te pedindo almoço. Como você acha que vai terminar a saúde, ficar a saúde dessa criança se você fizer isso durante 2 anos para ela? Você destruiu a saúde dela. Percebe? Hoje em dia existe. Hoje em dia existe. Isso só passou a existir com a invenção dos modernos meios de transporte e comunicação. Antes não. O que quer dizer isso? Certo? Quer dizer que é o seguinte: que em si mesma, considerada em si mesma, toda a religião verdadeira é completa, é suficiente para todo e qualquer tipo humano. Em princípio. E as diferenças de ênfase derivam, em grande parte, das diferenças dos povos. Tá claro isso aí? É que hoje a gente tende a não encarar a religião como uma necessidade natural. A gente tende a encarar, certo? Por consequência de ideologias materialistas, tende a encarar a religião como um luxo mental. Um objeto que nós inventamos e nós achamos legal, e agora a gente compra ele porque a gente acha ele legal. Entendeu? Assim como o xadrez, entendeu? Hoje a gente tende a encarar assim. E, portanto, como algo, em princípio, dispensável. Mas nenhum povo nunca pensou assim. Todos eles sempre pensaram, existem várias necessidades naturais: comida, roupa, um território onde você possa aplicar a justiça, a mesma lei, certo? E religião. Então, basicamente, as categorias de necessidades naturais correspondem às 4 castas. Porque o fundamento psicológico das 4 castas está em todos os seres humanos. Então você tem necessidade do quê? Né? De necessidades puramente corporais. Quer dizer, alimento, roupa, habitação, não é isso? Você tem necessidades estéticas. Você pega os ingredientes da comida e joga na sua boca? Ou você prepara eles para dar um saborzinho especial? O sabor não é uma necessidade corporal, é uma necessidade estética. Não é isso? Certo? Você tem necessidade de justiça nas relações, não tem? E você tem necessidade de religião. São essas 4 coisas que a gente precisa. Você tem necessidade de ter alguma ideia do que acontece com você depois da morte e de se preparar para isso. Todas essas coisas, essas 4 coisas são cruciais para uma existência verdadeiramente humana. Certo? Todas as sociedades humanas sempre tentaram oferecer essas 4 coisas. E é por isso que os hindus dizem: olha, as castas, as funções das castas são o princípio da organização social. Porque a sociedade existe para dar essas 4 coisas para as pessoas. As sociedades precisam das sociedades. São sociedades normais, né? Exatamente. Pois é, os socialistas disseram que algumas dessas necessidades não existem. São luxos, não necessidades. E enquanto a gente pensar que a religião é um luxo e não uma necessidade, nós estamos plantando uma semente de comunismo na geração seguinte. Não é brincadeira. Opa. Estamos na hora? Deu para ter então uma percepção do que é a religião hindu? A religião hindu toda se baseia num conceito fundamental, o conceito de Sanatana Dharma. Ela não se baseia num fato fundamental, um fato histórico. Ela se baseia numa ideia. Tá claro isso aí? Claro, uma ideia que se expressou por uma sucessão de fatos, quer dizer, a revelação dos hinos védicos. Mas a ênfase na ideia é tão grande que eles não se preocuparam nem um pouco com registrar historicamente quem recebeu cada hino, quando, o que eles se preocuparam com registrar? Esses hinos são expressões do Sanatana Dharma. Assim como quando você entende uma coisa que você queria muito saber, você não se preocupa na hora que você entende, agora eu vou anotar a hora, dia, lugar que eu entendi. Você vai anotar o que você entendeu. Tá claro isso aí? Então, esse é um elemento distintivo do hinduísmo que a gente só vai reencontrar no taoísmo, que é outra tradição religiosa que também se baseia fundamentalmente numa ideia mais do que num fato. Tá claro isso aí? Então, por hoje é só.